Estamos ligados, né? 3152, chame a torre frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, passou então, eu estou na 6258, decimal 2000, PES, Senegal na 016, ILS, X-Ray autorizado, informe estabilizado. Chame a 6074, desça para 3000, PES, Senegal 10016. 3106074. Oi, Salvador, boa noite, Trans 3, 2, 9, 9, 9. Boa noite, Trans 3152, tráfego avistado, checa o trem de pouso, vento 60 graus, 112 nós, ajuste no 0 no 6, estou no 0, pouso autorizado. Prossiga. Aparentemente algum tipo de problema cardíaco. Sim, será solicitado agora junto à torre. Sem a posição em que está a pessoa? Não, sim, mas posição traseira da aeronave. Não sei se pela parte traseira será mais difícil. Gente, vai ser solicitado agora junto à torre apoio médico com atendimento pela porta traseira. A informação foi dada pelo Oxanar 6258, confirma? Afirmo. Confirma? Afirmo, 6258, confere. Sim, se sobe estabilizado. Portaria, obrigado. Só 6258, se confirmar se existe algum médico a bordo? Não, nós chegamos a confirmar ainda não. Quente. Gente, o Xanar 6258, chame a torre na frequência 18, decimal 95, bom pouso. 295, agradeço o apoio, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Azul 5127, te dá Alfa. Azul 5127, acende a identificação. O Xanar 6074, autorizado descida para 2000 pés, LSX autorizado, informe estabilizado. 2000 autorizado, LSX-Ray, vai reportar estabilizado, 6074. Azul 5127, identificado, dessa via, BOMED 1 para nível de voo 050. 050, BOMED 1, Azul 5127. Né, 6258, pista no zero, pouso autorizado, vento 160 graus, 129, ajuste no zero no meio. Pouso, pista no zero, 62, noite, Tan 4738, lá para uma conta 0910, centro da aeronave na final. Quatro, sete, três, oito. Aeronave na sinal é o Airbus da Avianca. Observe a passagem após autorizada aliar e manter. Após a aeronave da Avianca, a mim mantém na 1-0, tá passado. Gente, chame a torre frequência 118 decimal 95. 295, uma boa. A 258, no solo 35, libera a pista direita via Foxtrot, chama o solo 219. Bate 738, vento 160 graus, 129, 1016, livre decolagem. Livre decolagem, 1016, 4738. Ela é 6074, escuta? Escuta, cara. 6074, continua a aproximação. 321 da TAN, seu recorde pista 1-0, aguarde pista livre. O vento 160 graus, 129, altitude 16. Aguardando autorização para o pouso. Recorde aproximação, 6074, 6074, foi autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 129. Livre pouso, 6074. Declaro 37, boa viagem, 4738. Obrigado, 4738, boa noite, contato radar na decolagem, subovia, saída MOM para nível 370. 370, MOM, uma possibilidade de voar direto MOM. Autorizado direto MOM. MOM, 4738. 6074, no Salas 39, libera aí a pista à direita via Foxtrot, chama o Sol em 121 decimal 9. Foxtrot 219, uma boa, 6074. Para o 5127, desça para 2000 pés, QNH 1096 e LSX reautorizado em forma estabilizada. 2000 pés, 10106, portaria estabilizada e LSX Ray 5127. Plan 4738, chame Recife, frequência 125.45, alterno 26.85. 25.485.4738, boa noite. estabilizado Azul 5127. Azul 5127, chame a torre frequência 198 decimal 95. 1895 Azul 5127. Torre Salvador Azul 5127, estabilizado em LS X-Ray. Boa noite, Azul 5127, tráfego avistado, cheque de pouso, vento 150 graus, 109, ajuste no 06, pouso autorizado, pistão no 0. E depois, pistão no 0, baixando e travando, Azul 5127. Segundo 27 no solo 50, direito via Foxtrot, chama o som 21 decimal 9. Foxtrot 219, 5127. Azul 4062, assume identificação, dessa via chegada por médio 1 para nível de voo 050. Bravo. Bruno 972, informação Bravo. Bruno 972, a sua identificação, desça via chegada para o MET 1 para nível 060. Chegada para o 060, para o MET 972. Zero 062, desça para 2010, Pinegal na 096, ILS X-Ray, autorizado em forma estabilizada. 2010, com 16, ILS X-Ray, reportar estabilizado, 4062. 354, decolado 01, controle de sua onda 0.8. 0 vai despegar, boa noite. Controle Salvador, Ebano 354, boa noite, decola. Ebano 354, contato radar na decolagem, suba via, saída Puca para nível 230. Via Puca 230, 354. Salvador, boa noite, voo 1228 com a Bravo. Voo 1228, acende a identificação, dessa via chegada ao Bomete 1 para nível 050. Bomete 1 no 050, a senhora autoriza o ITAP? Autorizada a prova de ITAP, voo no 228. Muito obrigado, senhorita. Voo no 972, desça para 3.000 pés, que era 10.16. Voo 972, desça para 3.000 pés, QNH 10116. 3.000 pés, 10116, Golo 972. Estabilizado, RS-77. Azul 4062, chame a torre frequência 118, decimal 95. 18.95, boa. Torre Salvador, boa noite. Azul 4062, estabilizado, RS-77. 4062, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 129. Livre pouso na 10, azul 4762. 1972, desça para 2000 pés e LS que seja autorizado. 2000 pés, bom, vai informar, autorizado 972. Boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, boa noite. Eu tenho identificação para o Edbomet para interceptar a chegada. Desce para o nível 060. Descida para o 060, passageiro 2224. Passageiro 2224, confirma para o que está mantendo. Proa de Bomed, Xero. Está pelo radar na proa de ISTAP. Pregoce proa de ISTAP, passageiro 2224? Não, eu estou dizendo que pela visualização radar, sua proa está na proa de... Essa aeronave está na proa de ISTAP, que foi orientada a voar a proa de Bomed. Afirmo, passageiro 2224 está acertado o BOMEP aqui, senhora. Gente, agora visualizando, curvando a direita na proa de BOMEP, gente. Gol? Não, não passa nada. Gol 2, correção, gol 1228, desça para 3000 pés, quem negar na 096. 3-2 Romeu. P2224, desce para nível 050. 050, 2224. Como 354, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 2000, decimal 85. 2545, 2685, obrigado. Habitando desvios proa 075 por 10 milhas, o gol 228, Salvador. Copiado, gol no 228, informe ao término do desvio. Ok, após desvio teria, poderia já voar Duna? Autorizado. Ok, então após desvio voa Duna nesse 3000, o gol 228. Afirmativo. Localizador, gol 972. Sente, gol no 972, chame a torre frequência 118, decimal 95. 895, 972. Autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 129. Controlador, Rosário 2224. Prossiga. O Armos e TAP te atrapalha? Negativo. Então dá presente TAP. Autorizada para o de TAP, para fazer 2224. TAP 2224. Bom, 228, desça para 2000 pães, ILS XRM autorizado, informe estabilizado. 2000 XRM autorizado, vai passar estabilizado, bom 228. Controle, o consultório 2224, vai ter que manter a proa 070 para levar a formação. Tem, copiado a proa 070, quantas milhas nessa proa? 12 milhas e meia, após tem condição de reassumir com proa de TAP. Tem, te informa o término do desvio, parceria 2224. 2224. Uno 972, solo 814, micro direita, taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 07, gol 972. Cidade LS, bom 222. Bom 228, sim, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Passaria 2224, desafio 3000 pés, que nega 10196. 3000 com 1016, passaria 2224. Formos que mais 3 milhas tem condições de voar TAP. Bem, chegou esse desvio, está autorizado voar Duna. Os desvios, Duna. Charlie Gol 1228, boa noite. 1228, boa noite, tráfego avistado, autorizado, pouso, pisto no 0, vento 160 graus, 109. Ligue pouso 90, voo 1228. Cliente autorizado descida para 2000 pés, que negaram 06 e ele é taxi autorizado e forma estabilizado. 2016, chama estabilizado 24. Solos 2-0, direita, taxi Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remoto no 3. Do 1-2-0. Maranhão, 2345. Tudo bom? No ILS, visual com a pista 2224. 2224, completa sinal, chame torre frequente no 8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Passaria 2224, transfere, boa noite. Seria 2224, boa noite, confirma o seu campo. Confirma, senhor, tem uma pista no visual. 3224, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 129. Pouso, 10, 2224.